Faça o que eu digo. Pinta e borda comigo. Faz o que quiser de mim. Me leva contigo. Tá na cara que você tem medo. Isso aumenta a nossa solidão. Tá na cara que você tem medo. Não me entrega mais teu coração. Você tem medo.